O Ouvir Faz Bem está no ar. Ouça agora as principais notícias da semana para os cooperados da Unimed BH. Hoje é dia 1º de julho de 2022. Vem com a gente! Termina na próxima sexta-feira, dia 8 de julho, a campanha de vacinação contra a influenza para os cooperados da Unimed BH. Se você ainda não se vacinou, basta se dirigir a uma unidade da clínica imunológica. Para se vacinar, é preciso se identificar como cooperado, apresentar o cartão de vacinas e um documento de identificação com foto. A vacina contra a influenza é gratuita. A Unimed BH reforça que a cobrança particular dos atendimentos prestados aos clientes da nossa cooperativa não é permitida. O paciente que é cliente da cooperativa deverá ser atendido sempre pelo plano de saúde. Conte com o apoio do Sistema Sol para pesquisar se a pessoa possui plano ativo ou não. Mais uma melhoria na plataforma Sol. Agora você pode visualizar o resultado dos exames solicitados aos seus pacientes, além dos exames solicitados por outro médico. Oriente seus pacientes a autorizar o acesso aos documentos nos canais oficiais da Unimed BH. O Mercado Central de Belo Horizonte agora conta com o espaço Instituto Unimed BH. Você pode colaborar com a biblioteca do local, doando livros em bom estado de conservação. Saiba mais no site dos cooperados. Ouvir faz bem. No site dos cooperados, você confere também. Já indicou um amigo ou amiga para nosso programa de capacitação profissional para pessoas com deficiência? Essa é mais uma iniciativa de inclusão da Unimed BH e as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira. Estão abertas também as inscrições para o edital do projeto Série BH Instrumental 2022. Se você é músico solo ou integra alguma banda de música instrumental, faça sua inscrição até o dia 27 de julho. O Ouvir Faz Bem volta na próxima semana. Espero por você. Até lá!